luz do mundo, em todo tempo demonstrar o seu valor. O crente deve ser o sal da terra, levando ao mundo a mensagem do Senhor. O crente deve andar em santidade, nunca esquecer que é um servo de Jesus. Firmado na palavra e no temor, todos dirão: este é um servo do Senhor. O crente verdadeiro é tocha acesa, com fogo santo do altar de Deus. Com brasa viva pelo anjo é tocado, é transformado e revestido de poder. O crente verdadeiro é tocha acesa, com fogo santo do altar de Deus. Com brasa viva pelo anjo é tocado, é transformado e revestido de poder. A Bíblia nos relata de um profeta, cujo nome é Eliseu. Passava sempre perto de uma casa, uma mulher dava-lhe pão para comer. Um dia disse ela ao seu esposo: aquele homem que passa por aqui, há vários dias eu venho observando, ele é um santo homem de Deus eu descobri. O crente verdadeiro é tocha acesa, com fogo santo do altar de Deus. Com brasa viva pelo anjo é tocado, é transformado e revestido de poder. O crente verdadeiro é tocha acesa, com fogo santo do altar de Deus. Com brasa viva pelo anjo é tocado, é transformado e revestido de poder. O crente verdadeiro é tocha acesa, com fogo santo do altar de Deus. Com brasa viva pelo anjo.